Israel de Deus. Fonte: extraída do livro Somos Todos Profetas, do escritor Paiva Neto. Povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse de Jesus, capítulo 17, versículo 1. A descrição da grande meretriz. 1. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças, e falou comigo, dizendo: vem cá, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Jesus, o autor do Apocalipse, fala por intermédio de João Evangelista sobre a grande meretriz, assentada sobre muitas águas. O que são essas muitas águas? O próprio Apocalipse responde no capítulo 17, versículo 15. Muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. 15. Falou-me ainda o anjo: as águas que tu viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 8 do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, revela. 8. E os restos de Jacó estarão entre todas as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque. Ora, esses restos de Jacó não podem ser um povo apenas, por melhor que seja, porquanto toda a humanidade é criação divina. Por que então privilégio? Esses restos de Jacó serão salvos, mesmo estando no bosque e no meio de leões ferozes. É evidente, pois, que existe o Israel de Deus, formado no espaço invisível pelos espíritos evoluídos, acima de etnias e crenças religiosas, e, na terra, por judeus e gentios, por circuncisos e incircuncisos. O Israel universal, citado por Paulo Apóstolo, um dos precursores do ecumenismo irrestrito, pregado pela religião de Deus, posto que, já naquele tempo, dizia na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15. 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sermos nós, nova criatura, diante de Deus, é claro. Na religião do amor universal, temos homens circuncidados e incircuncidados, isto é, alguns de quem foi retirado o prepúcio, outros que o têm. Isso era uma lei antiga, respeitada por Abraão, que visava, segundo intérpretes, principalmente a higiene, porque aqueles povos viviam em áreas desérticas quentíssimas, favorecendo a putrefação. Depois, com o passar do tempo, tal costume transformou-se num sinal de distinção para o povo hebreu. Ficou de tal forma marcado na tradição, principalmente na dos sacerdotes que consideravam a circuncisão um sinal da preferência de Deus para com aquele povo, que afetou a mente ortodoxa de homens esclarecidos como o apóstolo Tiago, a ponto de quase provocar uma cisão no cristianismo nascente, nos embates surgidos entre ele e Paulo. Se não fosse o espírito conciliador de Pedro, a obra de Jesus teria sofrido grave prejuízo. Irmãos, irmãos, irmãos. Ora, o povo hebreu era o povo escolhido, àquela altura, por se tratar de uma nação monoteísta. Mas hoje muitos povos o são também. O povo escolhido de agora, o Israel de Deus, o rebanho único de que fala Jesus, está entre irmãos judeus, irmãos árabes, irmãos sul e norte-americanos, irmãos russos, irmãos franceses, irmãos cubanos, irmãos chineses, irmãos esquimós, irmãos italianos, irmãos negros, irmãos brancos, irmãos amarelos, irmãos vermelhos, irmãos mestiços, entre irmãos ateus materialistas e irmãos religiosos, entre irmãos comunistas, irmãos fascistas e até irmãos terroristas que deliberarem trilhar caminhos menos belicosos, como nos versos de Zaru no seu poema do ecumenismo total. Sim. E irmãos, irmãos, irmãos. Que vão, mesmo que duras penas, amadurecendo, até que toda a humanidade possa dar-se as mãos, antes que se destrua a si mesma. Sabemos que as perversas desigualdades ainda são grandes, que o desamor campeia, que muitas nações só reconhecem os seus próprios interesses, que há fanatismos, racismos, covardia e ganância. Mas também reconhecemos que milhões alimentam a decisão de se tornarem aretes para romper antigas barreiras que vêm impedindo um progresso mais humano. Para esses denodados batalhadores, a mensagem de Jesus, aos fiéis da Igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7, ao mesmo tempo de conforto e alertamento. Ao anjo da Igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mas isto tens de bom: detestas as obras dos nicolaítas, as quais eu também desprezo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor, darei a comer os frutos da árvore da vida eterna que se encontra no paraíso de meu Deus. Cada um é que se torna escolhido. É necessário sublimar a violência em energia. Estou demonstrando com isso que, em todos os rebanhos, os incircuncisos e os circuncidados, quer dizer, os irmãos judeus e os irmãos gentios, eleger-se-ão ao reino divino pelos seus atos. Pois a preferência a quem a faz para a salvação somos nós mesmos. Jesus diz que a cada um sempre será concedido de acordo com os bons frutos que produzir. Agora, de volta à carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, mas ao versículo 16. 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que não leve em consideração ser o homem circuncidado ou não, porque somos todos filhos de Deus. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Isto é, toda a humanidade, formada de circuncisos ou não, como era decididamente defendido pelo ecumenista Paulo de Tarso. O Israel de Deus está no mundo visível e no ainda invisível, onde se encontram dispersas, aos bilhões, as ovelhas de Jesus à ansiosa espera da pregação do Evangelho Apocalipse, em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo. São multidões de circuncidados e de incircuncidados, aguardando o soar das nossas trombetas, que tem de tocar certo para conduzi-las ao Cristo. São as ovelhas de Jesus espalhadas pelos rebanhos humanos e espirituais em todo o mundo, nesta dimensão e em outras, prontas para ingressar no redil do Cristo de Deus. Há dois milênios o Divino Chefe proclamou a ordem de evangelizar e apocaliptizar o mundo até que formemos na terra o Israel de Deus que já se encontra pronto no céu, conforme disposto na proclamação do Apocalipse, por intermédio da qual Zarur, convém recordar, advertia. Meus irmãos, o rebanho único de Jesus não está formado no Evangelho que vocês leram, mas no Apocalipse que vocês não entenderam. Nota: Israel de Deus. O assunto é tratado com maior profundidade na coleção O Brasil e o Apocalipse em A Restauração do Israel de Deus. Saiba mais sobre os livros do escritor Paiva Neto. Acesse www.clubeculturadepaz.com.br.